E no culto de 19h30, como eu prego mais às 17h30, eu fico um tempo sem ver vocês, né? Eu estou pregando uma vez por mês às 19h30. Mas que bom ver como Deus tem abençoado a sua vida nesse culto e como você tem vindo aqui e tem sido edificado pelo Senhor. Eu estava falando com o Carlos que já está aumentando o número de criança aqui. 17h30 lota aqui, né? Desde criança, agora já está aumentando, graças a Deus. Louvado seja Deus, que bom que Deus faz a sua igreja crescer. Hoje de manhã eu tive a alegria de pregar sobre a epopeia do louvor, no Salmo 150. Às 17h30 eu preguei sobre a anatomia da graça, em Efésios 2. E agora eu convido você para abrir comigo sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6. Eu já preguei nesse texto aqui, irmãos, nessa igreja, sobre o homem que Deus usa, sobre quem vai servir a Deus, sobre a visão da glória do Senhor. Mas hoje eu vou pregar outro esboço para você. Tá bom? Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu quero convidar você a ficar de pé. Deus colocou esse texto no meu coração para pregar para você no dia de ontem. O texto que eu preguei 5h30, Deus me deu ouvindo o Donald Carson lá na Fiel. E ouvindo o pastor Derek Thomas, eu tinha preparado a mensagem em Romanos 11. Mas ontem, pregando na Federação de Adolescentes, Deus fez esse texto queimar meu coração. Então, eu vou ler com vocês Isaías 6, de 1 a 8. Vamos ler responsivamente este texto da palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do linhar se moveram após o que clamava, e a cabeça de Jesus. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, louvado seja o teu nome. Que Isaías é gente como a gente. Gente pecadora que encontra com o Senhor e treme. Mas, Pai, obrigado pela grande graça e salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado por esse Redentor maravilhoso que deu sua vida na cruz por gente pecadora como eu, meus irmãos. Gente que merecia o inferno. E obrigado porque ele morreu na cruz. O véu do santuário foi rasgado e nós temos comunhão com Deus. E hoje nós não precisamos fazer mais nada para ser aceito pelo Senhor, porque a gente é aceito por causa do que ele fez. E a gente ouve essa palavra gostosa, graça, aleluia. Que palavra deliciosa, Senhor, porque ela nos mostra que, mesmo que nós não possamos fazer nada para satisfazer o nosso pecado, Cristo pagou na cruz. E o Senhor nos dá de presente a bênção, a salvação, o perdão e a vida eterna. Deus, nessa noite, eu quero te pedir, Pai, que enquanto ouvimos esse sermão, o Senhor exalte o Senhor Jesus. E que a tua presença, Deus, seja perceptível aqui. Nós viemos aqui para nos encontrar com o Senhor. Então, dá-nos a bênção de encontrarmos com o Senhor por meio da fé em Cristo, da mediação dele, da presença do Espírito Santo. Mostra-te a nós, grande Deus. Abençoa a nossa vida, aquece o nosso coração e nos transforma. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, esse ano tem sido muito precioso para nós, protestantes, e para nós da Igreja Presbiteriana, Esse mês é muito importante. Em diversos lugares no Brasil, nós teremos cultos da reforma. Amanhã acontecerá um aqui na nossa igreja. Vai pregar o vice-presidente da nossa denominação, mas a pessoa mais importante aqui se chama Jesus. Não se esqueça disso. Eu vou pregar sábado, no Centro de Convenções de Palmas, num culto da reforma. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque na época da reforma, Deus resolveu ter misericórdia da igreja e mostrar-se a ela por meio da sua palavra. Através da angústia que vinha sendo gestada no coração do monge agustiniano Martinho Lutero, mas de muita gente, irmão, que via que a igreja se desviava do caminho do Senhor, que a igreja cobrava indulgências dizendo que quando uma moeda caía no cofre, uma alma era libertada do purgatório. Coisas que a Bíblia não ensina. A igreja vivia, amado irmão, sendo dirigida por gente que oprimia o povo. E Lutero, aquele moço que, com medo de trovões e relâmpagos, deixou o seu curso de direito, já sendo mestre em direito, ele então resolve entrar para o convento dos agostinianos. E, angustiado, ele se penalizava, ele jejuava, ele dormia noites geladas sem cobertor, ficava dias inteiros sem comer, ele subia escadas de joelhos, ele se açoitava, mas, amados amigos e irmãos, ele nunca tinha paz. Alguém perguntou se ele amava a Deus, ele disse: eu odeio a Deus. Porque quando eu vejo Deus com a sua espada de fogo como juiz pronto para me destruir e eu não posso fazer nada para satisfazê-lo porque eu sou pecador, eu odeio a Deus. Mas Deus começou a falar ao coração de Lutero. E Lutero, irmãos, foi nomeado pastor da igreja de Wittenberg. E quando pastor da igreja de Wittenberg, ele começou a estudar Romanos e ele morria de medo da justiça de Deus. E quando ele começou a estudar Romanos para pregar para a igreja, depois, amados irmãos, talvez entre 1517 e 1520, ele foi ler o livro de Romanos e leu no texto o seguinte, que, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E Romanos 1:17 diz, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero entendeu que a justiça que ele precisava, já tinha sido conquistada por Jesus na cruz. E que quando o pecador crê no Senhor, Deus o declara justo, considerando sobre o pecador a justiça e a obediência que Cristo conquistou na cruz, mostrando então que Cristo pagou os nossos pecados. Irmãos, depois daquele momento, Lutero se encontrou com Deus. E aquele homem que era deprimido, angustiado e triste, se tornou um homem alegre, um homem sorridente, um homem brincalhão, um pregador abençoadíssimo, que depois se casou e constituiu família e se sentava, amados irmãos, na taverna de Wittenberg para rir com seus amigos. E ele mesmo conta que, enquanto ele, Melanchthon, o seu amigo Karlstadt, que depois se desviou, e outros mais, ele diz que, enquanto eles sentados conversavam, eles não faziam nada e Deus, pelo poder da sua palavra, reformava a igreja. Mas Lutero se encontrou com Deus por meio da mensagem do Evangelho nas Escrituras, dizendo que Deus justifica o pecador pela fé em Jesus. E a vida dele foi transformada. Eu e você precisamos entender que o que muda a minha vida, que o que muda a sua vida, que o que muda a nossa vida é termos um encontro pessoal e vivo com Deus na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Nesse texto nós encontramos Isaías, tendo um encontro com Deus. E o Evangelho de João nos diz que essa pessoa que Isaías viu no trono foi a segunda pessoa da Trindade. João nos conta que Isaías viu a sua glória. Então Isaías aqui tem um encontro com a segunda pessoa da Trindade, que no Novo Testamento costuma se chamar Jesus. Ele tem uma visão de Deus. Irmãos, essa visão de Deus acontece numa data muito especial para ele. Porque Israel teve a grande dinastia de Davi e Salomão, e depois o rei que reinou mais tempo em Judá foi o rei Uzias. Esse rei reina 52 anos em Jerusalém. Ele preparou armas de guerra. Ele subvencionou engenheiros para construir tecnologia. Ele conseguiu trazer um aqueduto que trazia água para dentro de Jerusalém. Ele fundou cidades. No seu reinado, Israel prosperou. E naqueles dias, há dias, irmãos, de incerteza mundial. A Síria é uma grande potência internacional. Depois de alguns tempos, a Babilônia vai se levantar. E depois, irmãos, a Pérsia. E aquele lugar do Oriente Médio é um lugar de batalhas, porque o Egito também é forte. E agora Uzias morreu e o povo de Judá está morrendo de medo. Estão com medo de serem invadidos pelos reinos de fora. Isaías é da família do rei. Foi criado no meio dos ricos e o povo está angustiado. Mas o texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias, é muito significativo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Reis humanos morrem, mas Deus continua sentado no seu trono pelos séculos dos séculos. O rei morreu, mas o Senhor continua reinando e continua sendo Deus e o Salvador do seu povo. E o texto diz, então, que no ano em que Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele vê o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Isaías foi orar no templo, irmãos. E no templo Deus deu essa visão para ele do trono de Deus no céu. Então ele vê um Deus soberano. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, as vestes de Deus desciam do céu glorioso e enchiam o próprio templo de Jerusalém, onde ele estava, mostrando que Deus é um Deus onipresente, amados amigos e irmãos. E ele nos conta que naquela visão do trono do Senhor Jesus, serafins estavam por cima dele, anjos. Serafim significa aqueles que ardem em chamas. Cada um deles tem 6 asas. Eles têm tanta reverência pelo Senhor que eles não conseguem ver a sua glória. Com 2 asas eles cobrem o rosto, por respeito, com mais 2 cobrem os pés, com outras 2 eles voam e cantam uns para os outros o atributo mais destacado de Deus. Santo, santo, há vozes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Deus que domina os anjos e as estrelas dos céus. E eles cantam que toda a terra está cheia da sua glória. Quando isso acontece, amados irmãos, o texto diz que houve um terremoto no templo. As bases do limiar, a porta, os umbrais, o chão tremeu. As bases do limiar tremeram à voz do que clamava. Isaías já caiu no chão como morto. Imagina ter um encontro desse com a majestade de Deus. Ele vê um Deus soberano, ele vê um Deus onipresente, ele vê um Deus santo, ele vê um Deus glorioso. E aí, então, amados irmãos, nós olhamos para a vida desse homem, depois desse encontro grandioso com Deus. E nós vamos aprender o que acontece com quem se encontra com Deus. O texto nos revela as consequências do encontro com Deus. Minha oração é que nessa noite, nessa igreja, você tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Amém! E que na sua vida nós percebamos já as consequências do encontro com Deus. A primeira delas é reconhecimento. A primeira consequência do encontro com Deus é reconhecimento. Vamos ler, irmão, o versículo de número 5. Olha o que aconteceu com esse homem. Eu vou ler o 5 uma vez, você lê a segunda vez. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Leia de novo esse texto para mim, irmão, por favor. Irmãos, o Antigo Testamento nos ensina claramente que ninguém pode ver a glória de Deus e sobreviver. Então, Isaías, entendendo o peso do que aconteceu com ele, ele grita, ai de mim, estou acabado. Outra tradução diz, estou morto, morri. Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E será que Isaías xingava muito palavrão, irmão? Não é isso não, irmão. Jesus ensina no Novo Testamento que a boca fala do que o coração está cheio. Quando Isaías diz que ele tem lábios impuros, significa que ele peca ao falar porque o coração dele, a sede da sua personalidade, o âmago do seu ser, o útero da sua alma, está contaminado pelo pecado. Ele é pecador lá no fundo. E ele diz, não só eu, meu povo é todo pecador. E agora eu estou perdido, morri, meus olhos viram o rei, o o Senhor dos exércitos, o Deus que domina as estrelas dos céus, o Senhor dos exércitos angelicais. A primeira coisa, irmão, a primeira característica, a primeira consequência que nós percebemos na vida de quem tem um encontro com o Senhor é que essa pessoa reconhece o quanto ela é pecadora e o quanto seus pecados ofendem a Deus. Quando nós encontramos uma pessoa empedernida, endurecida, ensoberbecida, ela demonstra não conhecer o Senhor. Porque quem conhece a majestade de Deus não pode considerar-se bom, não pode considerar-se justo, não pode avaliar-se no nível de comparação com o seu próximo, porque diante de um Deus santo, todos nós somos terríveis pecadores. E se Deus for nos tratar como nós merecemos, Ele nos lança no inferno e derrama a sua ira sobre nós. A primeira consequência do encontro com o Senhor é reconhecimento. É reconhecer que nós não somos nada, que os nossos pecados têm ofendido a Deus e que nós não podemos agradar a Deus por nós mesmos. No texto que eu preguei em Efésios hoje, Paulo diz que o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos. Nós éramos mortos espirituais. O homem sem Deus é morto espiritual. Mas ele diz que nós estávamos nos nossos delitos. Nós temos policiais aqui hoje à noite. Quem comete delito é criminoso. O texto diz que diante de Deus nós todos somos criminosos. Mas o texto diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. A palavra pecado significa errar o alvo e transgredir a lei. Então, irmãos, esse é o nosso retrato. Todos nós, sem Deus, somos mortos, criminosos e transgressores da lei do Senhor. Mas o texto diz que nós não só somos culpados pelo que somos, mas também com o povo com o qual andamos. Ele diz que antes de Cristo nós andávamos segundo a filosofia deste mundo. Nós éramos amigos da farra, da gandaia, do pecado, do mundo revoltado contra Deus. Da filosofia que guia este mundo, que é anti-Deus, é contra Deus. É uma vida de pecado que quer satisfazer a carne e não agradar a Deus. Mas ele disse que nós andávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você era amigo do diabo e andava debaixo da influência do inferno. Porque quem não serve a Jesus serve ao diabo. Ainda que diga não servir ou não saiba que se serve, mas serve. E quem não tem Jesus ainda, diz o texto, que vive para satisfazer as vontades da carne e dos pensamentos. E por causa disso é filho da ira. Vive com o coração irado, está debaixo da ira de Deus. Meu querido amigo e irmão, se nós nos encontramos com o Senhor, nós vamos reconhecer quão podres somos. Muitas vezes você fala, não, eu sou bom, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca cheirei. Mas você, no seu coração, já invejou. Jesus disse que se a gente chamar o nosso irmão de tolo, a gente já merece para o inferno. Você já chamou alguém de tolo no seu coração. Jesus disse que se a gente quer matar alguém no coração, a gente já assassinou aquela pessoa. Então, se você desejou que alguém morresse, você é um assassino. A Bíblia diz que se a gente olha um homem para uma mulher com intenção impura e uma mulher para um homem, essa pessoa já adulterou no coração. Então, você é adúltero, assassino e merecedor do inferno. Porque todos nós já fizemos isso. Então, amados amigos e irmãos, nós estamos literalmente perdidos sem o Senhor. E quem se encontra com Deus e vê se Deus santo vai tremer na sua alma, como Lutero tremia. Quando Lutero, irmãos, foi celebrar a sua primeira missa, e na teologia que ele tinha antes, ele achava que aquele sangue do copo era literalmente o sangue de Cristo, e aquele pão era o corpo de Cristo. E ele se imaginou, então, pegando no sangue de Cristo, e ele foi ministrar a ceia, e ele entrou em desespero e começou a tremer, deixou o cálice cair no chão, e saiu correndo. E o pai dele ficou bravo. Ele disse, eu preparei para advogado, não prestou agora, nem para sacerdote presta. O pai dele ficou com raiva. Mas, irmão, a consciência, Lutero tinha consciência de que quem conhece a Deus sabe quão terrível o pecador é. Se eu tiver uma mancha nesse terno e estiver ali no escuro lá fora, você não vai ver. Mas se eu chegar aqui dentro, você vai falar, nossa, olha a mancha do terno do pastor. Quando a gente se aproxima da luz, a nossa sujeira fica manifesta. Quando a gente se aproxima da luz de Deus, o nosso pecado fica manifesto. Quem se encontra com o Senhor reconhece que é pecador, que é pobre, que é perdido. Você é pecador? O que você tem feito que ofende o Senhor? O que tem desagradado ao Senhor na sua vida? Qual o pecado, no seu caso, crente, que apaga o agir do Espírito Santo no seu coração? Qual pecado você tem trazido que trouxe morte? Morte para os seus relacionamentos. tristeza para as pessoas que você ama. Quem se encontra com Deus, irmão, quem está perto de Deus, vai reconhecer a podridão do seu pecado. Quando o Senhor Jesus morre, nós encontramos dois ladrões na cruz. Um deles não reconhece que ele é Deus e diz: se tu fosses Deus, tu tem que descer da cruz e tirar nós daqui também, se você é o Messias. Mas o outro que reconhece que Jesus é Deus diz o seguinte, repreende o outro e diz: Senhor, quando vieres do teu reino, lembra-te de mim. Jesus lhe diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem reconhece que Jesus é Deus, reconhece que é pecador, ele diz: eu mereço estar nessa cruz. O mesmo Jó, que foi o homem mais piedoso da terra e foi assolado pela provação de Deus, pela tentação do diabo, e questionou, gemeu, mas Deus no final aparece para ele e faz centenas de perguntas a ele, não responde as perguntas dele, aparece num redemoinho e ele vê Deus e cai no chão e se humilha e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Hoje você veio adorar a Deus. Há coisas na sua vida que estão te afastando de Deus. O que está te atrapalhando de ter comunhão com Deus? O que está te impedindo de ser mais cheio do Espírito Santo? O que está tirando a paz e a alegria do seu coração? Hoje o Senhor te chama a reconhecer o seu pecado. Porque se você confessar o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Reconheça, reconheça quem se encontra com Deus. Reconhece que é pobre, cego e nu e precisa da graça de Jesus. O Senhor quebrante o seu coração e você reconhece, reconheça, confesse e deixe o seu pecado hoje, em nome de Jesus. Você teve um encontro com Jesus? Você tem se encontrado com Deus todos os dias da sua vida? O nosso texto nos diz que quem se encontra com Deus tem reconhecimento. Mas a segunda consequência do encontro com Deus, além de reconhecimento, é salvação. A segunda consequência do encontro com Deus é salvação. Vamos ler o texto. Eu vou ler o versículo de número 6. Você vai ler o versículo de número 7. Ok? Assim diz a palavra de Deus. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Imagina a cena, irmão, daquele anjo que arde em chamas, saiu do céu com Atenas. O Atenas é uma tesoura grande de ferro, e ele desce no templo e chega no altar do sacrifício, onde é derramado o sangue do cordeiro, e pega ali uma das brasas onde o sangue cai. E ele então leva aquela brasa ardente e chega e bota na boca de Isaías. Mas não dói, ele não reclama. A brasa tocou a boca dele. Lembra que a boca é sinônimo do coração pecador. E aí, então, o que, que o anjo diz para ele? Eis que a brasa tocou a tua boca. O anjo diz aqui, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O que é a brasa, irmão? O que é a brasa do altar? A brasa simboliza, amado irmão, Jesus, que foi cravado no altar do sacrifício, porque os sacrifícios que eram feitos naquele altar do templo simbolizavam o grande sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele é a brasa que desceu do céu, e ele então foi derramando o seu sangue na cruz por mim e por você. Ele vem e toca a nossa alma, e como fogo purifica os lábios de Isaías, o seu coração, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus, quando nós cremos que Ele morreu na cruz para nos salvar, quando nós cremos que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, quando nós cremos nele como nosso único Senhor e Salvador, então, irmãos, os nossos pecados são perdoados. A nossa iniquidade é tirada. Deus nos declara justos. E nós, então, recebemos pela fé de graça, salvação. Que bênção maravilhosa, irmão. A Bíblia diz que quando você crê, Deus te declara justo. Quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, quando você crê nele como seu Senhor e Salvador pessoal, que morreu no seu lugar, a Bíblia diz que Deus te declara justo. E agora, justificado pela fé, você tem paz com Deus. Deus tirou a carga do seu ombro, você já não deve mais. Você já não vive mais angustiado, mas você é perdoado por Deus, tem um lugar nos céus e começa a ter paz, que significa inteireza, harmonia, plenitude, amado amigo e irmão, alegria em Deus. Porque agora Deus não é mais seu inimigo, Deus é seu amigo. Você foi perdoado, você foi amado, você custou o preço mais caro do universo. Deus deu o filho dele na cruz do Calvário, esse é o lugar. É por isso que João diz, da pregação de Jesus, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, irmão, o Senhor está mandando pregar para você, dizendo que se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai ser perdoado dos seus pecados, você vai ser reconciliado com Deus, você vai ser transformado, o Espírito de Deus virá morar no seu coração e você será a pessoa mais feliz da terra. Preste atenção, não importa se você nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas se você não creu, você ainda não tem essa sensação de paz, de alegria e do perdão de Deus na sua vida. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para que você pare de olhar para si mesmo e olhe para a cruz de Jesus e olhe que nunca ninguém te amou como esse Salvador maravilhoso. Ele deu a vida no seu lugar. O que você merecia sofrer no inferno, ele sofreu na cruz. Por amor à vida, ele entregou por você. Foi humilhado em seu lugar e ressuscitou. E agora ele diz que se você crê, ele te dá perdão, ele te dá reconciliação, ele te dá paz, ele te dá alegria, ele transforma a sua vida. Salvação, irmão, é uma consequência do encontro com Deus. Você tem certeza da sua salvação? Você sabe se tombar hoje, você abrirá os olhos na presença do Senhor no céu? Você vive como quem foi perdoado? Você já se encontrou com o Senhor? A sua vida foi transformada por Jesus? Ó, irmãos, nunca ninguém nos amou como esse Salvador maravilhoso. Uma das grandes bênçãos que a Reforma trouxe foi a mensagem de que Deus nos salva somente pela graça, somente por Jesus, e que nós recebemos essa salvação somente pela fé. Se você quer ter paz com Deus, creia em Jesus nesta noite. Ele é o Filho de Deus. Ele pode purificar você dos seus pecados. Ele pode vir morar no seu coração. Ele te garante um lugar nos céus. Ele vai com você todos os dias. Ele diz, não te deixarei, jamais te abandonarei. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Irmãos, uma das maiores alegrias que Deus me tem dado no pastorado é ver gente salva. Ontem eu estava pregando lá para os adolescentes e o nosso seminarista Luciano contou para eles, quando ele jogava bola aqui na igreja, e um dia ele e um amigo falaram, vamos na igreja. E eles que sentaram lá no fundo, jogadores de futebol. Ele diz, nós sentamos pertinho da porta. E quando nós pregávamos o Evangelho de Jesus, ele disse que o coração dele queimou. E disse, eu tenho que voltar no outro domingo. Voltou no outro domingo, voltou no outro domingo. Esse moço foi convidado para jogar nos Estados Unidos, irmãos. Mas largou tudo para ser pastor. Porque o Senhor o salvou. E ele entendeu que não existe tesouro maior nesse mundo do que a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Não existe bênção maior. Não existe alegria maior do que ser de Jesus. Podia contar a história de inúmeros de vocês aqui, mas que bênção maravilhosa é ser de Jesus. Se você quer ter paz com Deus, se você quer ter perdão de pecados, se você quer ter vida eterna, creia em Jesus. Só Ele pode te salvar. Só Ele deu a vida na cruz para você. Salvação é uma consequência do encontro com Deus. Você já foi perdoado. Você crê no Senhor, você é salvo. Se você disser, eu creio no Senhor e apesar dos meus pecados, Ele me lavou. Você se encontrou com o Senhor. No dia em que você, irmão, entrar no céu, você vai saber a resposta certa. Eu ouvi nosso querido Stênio mais uma vez, ele até mandou um abraço para os irmãos. Ele vai estar em Palmas comigo nesse fim de semana. E ele cantou aquela belíssima música que ele disse, sonhei que eu tinha morrido. Não lembro direito do quê. Mas ele disse que chegou lá na porta do céu e viu uma grande placa, um grande portão, uma placa escrito céu. Chegou lá, tinha um anjo. Ele falou, deixa eu entrar aí. Eu falei assim, quem é você? Por que você quer entrar aqui? Ele falou assim, porque o rei me salvou. E ele falou assim, abre o livro aí, vamos ver sua história. E aí ele começa a ler os pecados, Estênio, diz que eu cometi. E ele falou assim, rapaz, você é cara de pau com esse tanto de pecado que você cometeu, você quer entrar aqui? Ele falou assim, mas dá uma lida lá no livro, lá embaixo. Aí ele falou assim, quem é esse nome escrito aí? meu nome escrito com tinta vermelha. De quem é essa letra? E o anjo reconheceu que era a letra do rei. E ele diz, então, com aquelas palavras, aquele portão se abriu. E o anjo diz, entra. E nós vamos ouvir o rei dizer, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Porque Cristo morreu na cruz. Nós vamos entrar no céu, irmão. Não é por causa do que nós fizemos. Nada que nós fazemos pode aplacar a ira de Deus. Somente alguém do tamanho de Deus podia apagar nosso pecado. E tinha que ser homem. Por isso o Filho de Deus se fez homem e deu a vida na cruz. Por mim e por você. Se você quer entrar nos céus, se você quer ter paz com Deus, creia no Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Clame hoje o seu perdão. Diga, Senhor, me perdoa, me salva. E você vai ouvir o Senhor dizer, eu te perdoo, eu te declaro justo em nome de meu Filho Jesus Cristo. E o Senhor te visite com salvação nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você já se encontrou com o Senhor Jesus? Primeira consequência do encontro com o Senhor é reconhecimento. Segunda, salvação. Mas terceira e última é missão. Terceira consequência do encontro com Deus é missão. Vamos ler o versículo de número 8? Eu lerei uma vez, a igreja a segunda vez. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Leia para mim o versículo, irmão. Você acha que Deus não sabia quem que ele quer enviar, Davi? Ora, pois. É claro que Deus sabe quem ele quer enviar. Mas Deus aqui faz uma pergunta de retórica celestial para mostrar que Isaías foi perdoado e agora, sendo lavado, ele pode deixar de viver para si mesmo, mesmo sendo o maior intelectual do Antigo Testamento, o pregador mais eloquente, ele era professor da universidade, ele larga tudo isso para ser profeta e pregador da palavra de Deus. Deus pergunta, quem é que eu vou enviar? Quem vai me representar? Isaías, acho que olha para um lado, irmãos, olha para o outro. Não tem ninguém aqui, né? Acho que estou eu só. Falei, Deus, tá bom, eu estou aqui, Deus. Levantou a mão assim, até meio assim. Eis-me aqui, me envia. Nós vemos Isaías, irmãos, como alguém que era pecador e se encontrou com Deus e foi perdoado. A disposição agora de ser usado por Deus para que outras pessoas conheçam a Deus. E ele diz, Senhor, eu estou disposto, eu vou. E Deus fala, você vai pregar e quase ninguém vai converter. Você vai pregar e quando você pregar, eu vou endurecer os corações. E vou sair disciplinando todo mundo. Mas um pouquinho de gente vai converter. Isaías não questiona, irmão. Dedica a vida dele inteira pregando. Ele era jovem quando isso aconteceu. Ele pregou até mais do que 70 anos de idade. Irmãos, ele foi o maior pregador de Jesus. Isaías, irmão, 700 anos antes de Jesus nascer, descreve a cena da crucificação melhor do que os evangelistas que estavam lá e viram. Ele é o profeta de Jesus. Ele é o homem que veio preparar o caminho do Senhor, preparando antes mesmo da vinda de João. Ele foi muito usado por Deus. E no final da sua vida, irmãos, tendo dedicado a vida ao Senhor, já velhinho, perseguido por um rei pagão, irmãos, a Bíblia não conta, mas diz a cena de que Isaías foi cerrado pelo meio. Por ser um homem fiel a Deus e pregar a palavra de Deus. Mas agora Isaías se encontrou com Deus, reconheceu o pecador, foi salvo, e agora ele vive para servir ao Senhor. Então o texto nos diz que a terceira consequência do encontro com o Senhor é missão. Deus manda perguntar nessa noite, se você foi encontrado pecador, mas foi perdoado por Jesus, o Senhor me manda perguntar nessa noite, a quem enviarei? Quem vai me representar? Nesse Brasil tão desviado, tão cheio de pecado, tão assolado, tão rebelde contra mim, quem eu enviarei? Quem vai anunciar a minha palavra? Quem vai me representar nesse mundo? Qual será a sua resposta? Você tem que dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não sou ninguém, mas o Senhor deu Jesus por mim. E o Senhor quer mudar minha família, mudar essa cidade. E mudar esse Brasil, onde as pessoas estão afrontando tanto o Senhor, e revistas que escrevem até contra a gente, povo de Deus, Senhor, estou na tua mão, me usa, Deus. Deus gosta de usar gente como você e como eu mesmo. E o Senhor está perguntando, você tem coragem de de representar o Senhor Jesus. Nesse país onde estão botando gente pelada e criança para tocar. Nesse país onde as pessoas estão chamando certo de errado e errado de certo. Nesse país onde o diabo resolveu partir para cima e vai ser envergonhado em nome de Jesus. Você tem coragem de dizer, eu sou do Senhor, eu estou com o Senhor, eu vou viver para servir o Senhor. Eu não vou viver mais para mim. Eu vou viver para anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus perdoa, que Jesus liberta, que Jesus reconcilia, que Jesus reaviva e restaura. Você está disposto? Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Irmão, eu cresci na igreja. E fui criado por meus avós. Com 7 anos ganhei Bíblia, inário. E preguei a primeira vez na igreja com 9 anos de idade. Uma obra de teatro que a gente tinha, alguém tinha que ser o pregador e pregar mesmo. Eu fui o pregador, preguei João 3,16. E aí, naquela época, todo mundo dizia, ei, pastor Rosto, eu gostava, né? Poxa, meu pastor era um cara influente, né? Todo mundo ali. A cidade, irmãos, onde a igreja é presbiteriana, as pessoas mais nobres da cidade são presbiterianas, então o pastor é quase uma autoridade. Eu falava, esse negócio é legal. E aí, pastor, não sei o quê, pastor, pastor, só que eu virei adolescente. E quando a gente vira adolescente, irmão, é só a graça, né? Eu oro pelos adolescentes. Porque quando você vira adolescente, você quer namorar e tem um monte de hormônio, e hormônio não converte, é um negócio complicado, é o coração que converte. E aí, irmão, eu comecei a querer namorar, e você começa a querer ser forte, bonito, não sei o quê, e a turma chegava, e aí, pastor, fora, sai pra lá, vai pra lá. E aí, irmãos, mas mesmo assim continuava servindo na igreja, tocando louvor, trabalhando nos evangelismos. Mas aí esse negócio pegou, e aí um tio meu falou, vem morar comigo em Brasília, eles não eram da igreja, eu falei, vou, estou dentro. E chegando aqui, irmãos, eu fui morar na casa deles. Meus primos tinham uma banda de jovens conhecidos na época, chamada Banda Magia. Você vê o nome, misericórdia. E os tios deles tinham uma banda, né, que chamava Trem das Coisas, de música baiana, famosa demais. E eu estava morando na casa deles, queria ganhar dinheiro, eles falaram, precisamos de um holding. O que é holding? É o cara que monta a bateria, carrega tudo. Vem trabalhar para nós. Eu comecei para os shows, irmãos. E, de repente, eles me deixaram tocar um pouquinho. E, de repente, eu fui criado pela minha avó, muito tristemente, eu falo, muita vergonha isso. Comecei a ficar na gandaia a noite inteira, e montava os negócios, mas participava de festa, namorava uma moça, namorava outra, e outra, e outra, e outra, e era... E aí eu voltava lá, minha avó, você está longe do Senhor, você está em pecado. Não, avó, não tem nada a ver, eu venho na igreja domingo, cara de pau, né? Miserável, misericórdia. E aí, irmãos, mas ela começou a orar, orar, orar. E eu fiquei assim mais ou menos 1 ano. E aí, depois de 1 ano, teve uma greve grande aqui, e eu voltei lá para a minha cidade. E aí o pessoal que era da minha UPA e da minha mocidade começou a cair matando, batendo. Você está no mundo, caba safado, você era pregador, você foi consagrado para Deus, você está no mundo e batia, batia. Não, não tem nada a ver e tal. E um dia chegou lá um pregador de Portugal. Eu fui com uma cara de pau, irmão, com uma blusa de festa no culto na quinta-feira. O nome da blusa, Tropical, não sei o que das quantas. Misericórdia. Então, não estou no inferno porque Jesus me ama mesmo. Né? E aí eu cheguei lá na festa, uma igreja grande como a nossa, assim, sentei lá no fundo e o pregador pregou no trecho da grande comissão. E eu ouvi. Né? Antes eu geralmente estava na frente, eu ouvi e tal, beleza. E aí ele começou a pregar sobre a grande comissão e tal, e ele fez o apelo para aceitar Jesus. Eu falei, poxa, eu estou meio desviado, mas eu já aceitei Jesus, eu não tenho que ir. Né? E eu estava sentindo a vontade lá na frente, falei, não, mas já aceitei, não tem que ir. Quando ele terminou o apelo, irmão, ele começou a dizer o seguinte, ele pregou sobre ir fazer discípulos de todas as nações. Ele falou assim, agora você, que foi criado na igreja, que já pregou, que já evangelizou, que já tocou aqui na frente, e o diabo te enredou, você saiu da igreja, está querendo desfrutar das coisas desse mundo e anda longe do caminho de Deus, eu quero lhe dizer que o Senhor não se esqueceu de você. Não tem como você fugir do chamado. Não tem jeito de você fugir do Senhor. Hoje o Senhor está te chamando para dedicar a sua vida a Ele, para morrer para você, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos de todas as nações. Você não tem como correr. Irmão, eu grudei no banco e falei, não vou. Mas, de repente, irmão, o Espírito arrasta. E aí veio eu, uma moça que é missionária hoje, um bocado de gente lá na frente chorando, irmão, aos pés do Senhor Jesus. Eu tinha 16 anos de idade. Naquele dia, Deus me chamou para ser pastor. No outro domingo da outra semana, meu pastor falou assim, eu vi Deus te chamando, você vai para o seminário. E eu voltei para o Brasil. Mas eu voltei diferente quando a greve acabou. A gente assumiu a liderança do clubinho para a glória de Deus, junto com um rapaz que era da Assembleia de Deus aqui do Guará. Pregava ele, pregava eu. Fogo, doutrina. Fogo, doutrina. Era mais ou menos assim. Hein? E os nossos professores, que eram esquerdistas, stalinistas, vermelhistas, leninistas, tudo para o lado esquerdo, que não creia em evangelho, materialista, tudo, deram a sala de multimídia para nós. Eu acho que eles acharam que não ia acontecer nada. E nós começamos ali quatro. Rodrigo, eu e duas meninas da Batista. E um dia pregava ele, outro dia pregava eu, e nós começamos a pregar, irmão, e Deus botou 50 jovens do setor oeste dentro daquela sala. E Deus começou a converter alguns dos nossos colegas. E Deus começou a me dar almas ali um ano e meio antes de ir para o seminário. Irmãos, que bênção maravilhosa. Foi ver gente salva e gente que está com o Senhor hoje, que a gente ganhou naquela época. E depois daquele momento, irmãos, quando eu terminei o segundo grau, fui para o seminário, com 21 anos eu fui ordenado pastor presbiteriano e me tornei missionário no Chile. Tudo por causa de um dia que Deus me deu o privilégio de voltar para a igreja e ter um encontro com o Senhor. Hoje o Senhor está aqui. E veio ao seu encontro. E manda te dizer que não dá para correr. Que ele não está satisfeito com a maneira como você está vivendo. Que ele deu o Redentor na cruz por você. E que ele não vai aceitar que você viva para você mesmo, para você mesma. E que você precisa se arrepender dos seus pecados. Pedir perdão a ele e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Para a glória de Deus, irmãos, já tem mais de 20 anos que eu estou vivendo para pregar o evangelho. E apesar de não ser nada, Deus tem me usado de uma maneira que eu jamais imaginava. E ele pode fazer isso com você. Hoje o Senhor está dizendo, quem é que eu vou enviar? O Senhor quer usar você. O Senhor quer fazer de você uma bênção. O Senhor quer trazer pessoas a Jesus por meio de você. O Senhor quer te usar para ensinar a palavra. O Senhor quer te usar para fazer a diferença. Hoje o Senhor está dizendo, eu quero que você dedique a sua vida para pregar o evangelho. Eu quero que você dedique a sua vida para chamar meu povo, aqueles que estão longe de mim. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero fazer de você uma grande bênção. O que você vai dizer ao Senhor depois dessa palavra? Quem é que eu vou enviar? Quem vai me representar? Diga para o Senhor, estou aqui. Me envia, Senhor. Sabe por quê, irmão? O Filho de Deus desceu da glória e se fez homem e morreu na cruz e ressuscitou e veio ao nosso encontro. Nos mostrou quão perdidos éramos, nos salvou e agora quer usar a nossa vida. Que Deus te dê a bênção de parar de viver para você. E que você comece agora a viver por aquele que deu a vida na cruz, no seu lugar. Eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite. Se você ouviu essa mensagem e diz, Deus, eu quero essas consequências na minha vida.